O feixe de luz halógena de um veículo operado remotamente corta a escuridão absoluta do Oceano Pacífico. Como um corpo tão delicado suporta as extremas pressões da zona abissal? Vamos analisar os registros em vídeo e os dados morfológicos do polvo Dumbo nas trincheiras mais profundas do planeta. A descida contínua de um submersível científico revela a transição brutal dos ecossistemas marinhos. O cabo de aço tensionado desenrola a partir do navio na superfície, enquanto o robô afunda a 30 metros por minuto. Passando a marca dos 1.000 metros de profundidade, a luz solar desaparece por completo. A temperatura da água despenca rapidamente para cerca de 2 a 3 graus Celsius. A partir deste ponto, o ambiente se torna um deserto pelágico. A principal fonte de alimento é a neve marinha, partículas orgânicas descendo lentamente em direção ao leito. Nesta zona batipelágica e além, a coluna de água exerce uma força mecânica constante sobre cada centímetro quadrado. É um ambiente físico onde o colapso estrutural é o destino inevitável de qualquer objeto com cavidades preenchidas com gás. Os oceanógrafos mapeiam essas planícies desoladas com sonares de varredura lateral e câmeras de altíssima sensibilidade. A missão central é documentar os limites fisiológicos da biologia marinha. E no meio desse vazio negro e monótono, uma forma transparente e pulsante flutua lentamente na frente do domo de acrílico espesso do robô submarino. Além do domo de acrílico espesso, o oceano profundo se estende por planícies de lama intermináveis e desfiloses tectônicos. Durante a maior parte do século XX, o consenso científico ditava que a vida complexa se tornava extremamente rara nas zonas abissais e adais. A escassez crônica de nutrientes e a pressão formam uma barreira biológica severa. Em abril de 2019, os dados da expedição Five Deeps alteraram essa compreensão de forma definitiva. A equipe de pesquisa estava mapeando a Fossa de Java, uma trincheira de subdução localizada no fundo do Oceano Índico. Os cientistas enviaram módulos de observação autônomos, conhecidos como landers. Eles foram equipados com iscas de cavala e câmeras de alta definição. Os pesados instrumentos de metal tocaram o leito marinho e registraram uma profundidade exata de 6.957 metros. Nessa cota batimétrica específica, a pressão hidrostática ultrapassa 680 atmosferas. É uma força mecânica impressionante e equivalente a colocar o peso de um urso polar adulto sobre uma única moeda. É força suficiente para implodir cilindros de titânio caso haja qualquer falha microscópica na estrutura metálica. Mas as lentes das câmeras estacionárias capturaram algo completamente inesperado. Um cefalópode da ordem dos octópodes nadava tranquilamente a poucos metros da isca depositada no fundo. Um organismo isolado, de tecido mole, movendo-se sem esforço visível sobre a camada de sedimento intocado. Acima da camada de sedimento intocado, a anatomia do polvo revela uma engenharia biológica precisa e contida. Diferente das espécies costeiras ágeis que habitam recifes de coral iluminados, este animal pertence ao subgrupo dos polvos cirrados. Ele possui duas barbatanas largas e musculosas posicionadas no topo do seu manto. Elas se assemelham a orelhas arredondadas batendo ritmicamente, o traço morfológico singular que inspirou o nome popular de polvo Dumbo. Seus 8 braços curtos são unidos por uma membrana extensa e altamente flexível. Essa teia de pele forma uma estrutura semelhante a um guarda-chuva invertido, que o animal pode inflar ou contrair conforme a necessidade. A coloração de sua epiderme varia de um branco transparente e fantasmagórico a tons de vermelho pálido e roxo escuro. Na escuridão total do fundo do mar, o comprimento de onda da luz vermelha é o primeiro a ser absorvido pela água. Isso torna a coloração avermelhada um manto de invisibilidade biológico. É uma camuflagem quase perfeita contra os poucos predadores abissais que possuem olhos adaptados para enxergar bioluminescência. As dissecações de espécimes recolhidos no passado revelaram outra ausência notável na arquitetura interna. O polvo Dumbo não possui uma bolsa de tinta funcional. A síntese química para criar tinta exige um gasto calórico significativo do organismo. Descarregar uma nuvem negra defensiva na escuridão perpétua seria um erro biológico primário. A conservação estrita de energia dita todas as regras fisiológicas neste ambiente de frio extremo. Mas a necessidade imperativa de poupar energia alterou o uso do próprio sifão muscular do animal. Por que a evolução removeu as defesas clássicas deste cefalópode na escuridão? A grande maioria dos polvos de águas rasas utiliza um sifão robusto para realizar a propulsão a jato. Eles sugam água para dentro da cavidade do manto e a ejetam com violência direcional. Isso permite escapar de ameaças em disparadas fulminantes. O polvo Dumbo abandonou quase por completo essa estratégia de alto custo metabólico. O seu funil é reduzido e raramente utilizado para escapes rápidos. Em vez disso, ele utiliza as suas grandes barbatanas laterais para remar de forma lenta e constante. Ele se desloca de maneira graciosa e constante pela coluna de água livre. A ampla membrana estendida entre os braços atua como um estabilizador dinâmico. Ela permite que o animal plane suavemente sobre as correntes oceânicas profundas. O batimento rítmico das barbatanas consome apenas uma pequena fração da energia. É um gasto calórico mínimo comparado à contração muscular intensa exigida pela propulsão a jato. O metabolismo basal do Grimpoteltis é extremamente lento, calibrado de forma exata para as temperaturas quase congelantes das trincheiras. Ele não é um predador ativo que persegue presas em corridas de alta velocidade. Ele paira silenciosamente logo acima do leito do oceano, economizando cada caloria disponível em seu corpo translúcido. A tática de sobrevivência é esperar com paciência absoluta que o alimento cruze o seu caminho na vastidão do fundo marinho. Na vastidão do fundo marinho, pequenos crustáceos bentônicos, bivalves diminutos e vermes poliquetas tentam se esconder na lama fria. A estratégia de caça do polvo Dumbo reflete sua biologia econômica, focada em movimentos calculados e precisos. Polvos de recife usam um bico quitinoso extremamente forte e glândulas de veneno para quebrar conchas duras. O polvo Dumbo aborda a alimentação de forma muito mais direta e mecânica. Ele desce verticalmente sobre a presa detectada, abrindo a membrana dos braços como uma redoma flexível. Essa estrutura aprisiona a vítima contra o solo mole. Ao longo dos seus braços, posicionadas ao lado das ventosas, existem pequenas projeções capilares, chamadas cirros. Esses filamentos sensoriais ajudam a tatear o alimento no escuro absoluto. Eles criam microcorrentes de água que conduzem a presa fisicamente em direção à boca central. Uma vez capturado dentro da redoma de pele, o alimento é frequentemente engolido inteiro. Não há necessidade de mastigação excessiva, o que gastaria calorias preciosas. Mas o verdadeiro segredo de sua sobrevivência profunda está na composição celular microscópica do seu corpo. O tecido do polvo Dumbo é altamente gelatinoso e estruturado para reter fluidos de forma eficiente. O animal substitui íons pesados em seus fluidos corporais por compostos mais leves, como a amônia. Isso garante uma flutuação neutra e permanente, sem a necessidade de uma bexiga natatória preenchida com gás. A água em si é um fluido incompressível. Ao preencher os tecidos musculares e os espaços intracelulares com fluidos de densidade idêntica à do ambiente externo, o corpo não sofre o esmagamento físico. A pressão brutal de 600 atmosferas atravessa o animal de dentro para fora, sem encontrar uma barreira rígida para destruir. Ao eliminar a barreira rígida contra a água, o cefalópode venceu a força constante das fossas oceânicas. O corpo incrivelmente delicado do polvo Dumbo não tenta lutar contra a pressão abissal. Ele se adapta a ela de forma integral, igualando a força hidrostática interna e externa em um estado de equilíbrio contínuo. A ausência de ossos calcificados, conchas internas espessas ou pacotes musculares densos não é um sinal de fragilidade biológica. A fragilidade aparente de seus tecidos é, na verdade, a armadura biofísica mais eficiente já desenhada pelas profundezas marinhas. Ele não é um organismo deslocado tentando sobreviver no extremo do mundo. O polvo Dumbo é construído pelas mesmas equações de pressão, frio e silêncio que governam o abismo. No nosso próximo episódio, investigaremos o peixe-ogro, a criatura com dentes maiores que o corpo. Uma anatomia desenhada para garantir que nenhuma presa escape nas sombras pelágicas. Longe do alcance da luz solar, formas translúcidas continuam patrulhando a água negra e gelada.